Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! O meu lute você quer, o meu fregue você quer. Você é muito suspeito. Em Metro City eu chamaria o prefeito. Se for ficar me seguindo, se for me procurar, escuta o que eu vou te falar. Veste a armadura que a porrada vai estancar. Se for tiro, pode escolher o mapa. Na corrida vou em qualquer pista. Se for luta, eu vou na roleta. Mas se você perder, paga a ficha. Porque eu gosto de jogos e não brinco na quebrada. Vamos logo jogar contra e resolver essa parada. O meu loot você quer, o meu frag você quer. Você é muito suspeito. Em Metro City eu chamaria o prefeito. Se for ficar me seguindo, se for me procurar, escuta o que eu vou te falar. Veste a armadura que a porrada vai estancar. Se for tiro pode escolher o mapa. Na corrida vou em qualquer pista. Se for luta eu vou na roleta. Mas se você perder paga a ficha. Porque eu gosto de jogos e não brinco na quebrada. Vamos logo jogar contra e resolver essa parada. De diversão começa no seu 258ª edição para fazer o nosso Tempestade Cerebral. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Daigo. Ué, vai começar por mim? Porra dessa, eu estava preparado? O Ilapso. Foda-se. O Castro. Cara, quando você faz isso há, tipo, sei lá, 10 anos, eventualmente a criatividade se esgota. O Ramos. O Ramos? E você, cara, deixa de se importar. Não fala minha identidade, não, por favor. E é isso aí. Nessa semana nós vamos bater as nossas cabeças até sair um jogo novo. E qual é a temática dessa semana, Ilapso? Foda-se. Mentira. Não é foda-se, na verdade é isso. É que a gente tá querendo te foder a nossa gloriosa política brasileira. The Move the Game. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Depois do Temer. Temer. Existe vida pós-Temer? Existe vida pós-Temer? Existe. Aposentadoria, não. Boa. Cornos e cadelos, sentem-se ao redor da fogueira, queimem este cu e preparem-se para a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em período de férias, mas não por muito tempo, do programa Eu Gasto das Chagas, número 259. Ai, coisa boa. É, chegamos em 259. Por que que isso não acabou ainda? Só é. Deus sabe. Uma hora vai chegar a 300 e a gente vai continuar se perguntando o que a gente tá fazendo aqui. Por que que a gente faz isso? O que fazemos na vida? O que fazemos da vida, por que não? Enfim, esse que falou verdades explosivas contra vocês é o senhor DT. Que está extremamente decepcionado com vocês e a sua ausência patológica de e-mails. Sim. Nós lançamos coisas neste período. Vocês deviam ter mandado e-mails para nós, mas vocês não mandaram porque, como eu disse no começo da leitura, vocês são um bando de cadelos. Mas enfim, celebremos aqueles que mandaram. Pois primeiro vem esse menino do Nick Bonito. Chusquitos. Chusquito. É tipo mistura de mosquito com, sei lá, a Xuxa. A Xuxa. O Chusquito seria o mosquito da dengue de estimação da Xuxa. Ah, faz sentido. Tipo, tem o Chuchucão. Mas aí devia ser Chuchusquito, não? Ah, mas aí tem que encurtar, né? Chuchusquito é muito grande. Chusquito, ok. Verdade. Então vamos lá. Olá, senhoras e senhores que estão aí. Não tem um nick bom. Então, se possível, me ajudem nisso. Não, seu nome agora é Chusquito, acabou. Tá ótimo. Chuchusquito. Chuchusquito. Por que não? Vim aqui entregar um e-mail totalmente útil e relevante e com certeza irá mudar a vida de muitas pessoas. Já mudou, cara. Explicando, já tá mudando desde agora. Explicando onde Mass Effect Andromeda. Cara, pensa só. Não, falando sério agora, pensa só. Pela teoria do efeito borboleta, se eu não tivesse lendo esse e-mail agora, eu estaria fazendo alguma outra coisa, certamente, né? Tá tipo olhando pro teto. Então, essa outra coisa, essa outra atividade que eu pudesse estar fazendo, teria estar mudando o mundo. Você tá mudando o destino. Ou a minha vida, ou o meu destino. Por exemplo, eu tava estudando agora. Talvez eu, porque eu tô lendo esse e-mail, eu não passe no concurso. Uou, cara, isso é perigoso, cara. Mas talvez se eu passar no concurso, eu vou explodir o mundo. Porque eu vou dominar o mundo com dinheiro. Uou, dinheiros. Enfim, foda-se. Dinheiros. Ou então você se tornará talvez o novo Sidney Magal, quem sabe? Porra, isso ia ser foda. Isso ia ser irado. Agora vamos lá. Basicamente, a arca que zarpou para Andrômeda saiu durante Mass Effect 2. E passado mais ou menos 600 anos, ignorando Mass Effect 3 e o seu final, então já começou bem, pelo que temos ouvido sobre o jogo, certo? Na verdade, só teria começado bem se não fosse Mass Effect. Tem isso também. Ela chega lá e começa o jogo. O que acontece para não ter um plot de treta é que tudo peidou em La Farofa. E quando chegam lá, nada dá certo, o crime ocorre, nada acontece, feijoada. As raças voltam a tretar e aí estão as sidequests. E beleza, né? Vamos ignorar o canon para que aconteça bostas no seu jogo. E comentaram na edição que as raças alienígenas são bem parecidas entre si, tendo somente algumas diferenças bem pequenas. Entre elas, roxo ou azul, ou azul com roxo. Realmente, todos os bichos que eu vejo no Mass Effect é tudo roxo ou azul, ou os dois. Sim, não, tem aqueles boneco anão que são diferentes. Os boneco anão é daquela raça dos inteligentinhos? Não, são os anão que dão porrada. Os anão da treta? Bom, pelo menos isso mudou, porque se fosse um anão inteligente, era plágio do Ben 10. Eles não são bem anão, eles são tipo baixinhos e atarracados. Troncudo, né? É. Tipo o pigmeu da tropa alfa. Tipo o cabeção do... Ah, sei lá, que porra, pigmeu da tropa alfa, vai se fuder daí. É aquele anão brother Wolverine que bebe. Vai pra porra. Não, caralho. É tipo um alien... Ele não é tão humanoide assim. Ele é tipo um pedaço de merda. Imagina uma merdona. Aí eu já tô pensando em Dr. Slump, aquela merdona rosa que fica... Cara, ele é tipo... Paralho. Ele é tipo, sei lá, imagina uma planária. Você não tava... Cara, imagina um caralho... Um caralho grosso e pequeno. Pronto. É tipo isso. Eu tô pensando num cone agora. Cara, esquece. Depois eu te mando uma foto do brother. Ok. Eu não sei definir o formato dele. Uhum. O jogo até que fala sobre isso e algumas raças elogiam os humanos por sua variedade, mas só isso porque os humanos são uma merda. Ok. É como na vida real, então. Tenha um bom final de ano e que as uvas passas não se aproximem de vocês, mesmo que elas previnam o câncer de cólon. Vivendo e aprendendo. Pois é. Então vamos ver o próximo. Nós falamos de câncer de cólon. Peraí que eu tô pegando a foto da porra do Rex aqui. Rex. Ele é tipo, sei lá, um mistura de lagarto com cachorro e foda-se. Caralho, um lagardog. Ele é um, sei lá, um câncer vivo. É, por falar em câncer... Ah, ó, que bicho bruto. Parece um tatuzão bolado. É, ele é tipo um tatuzão, é isso mesmo. Ele é tipo um tatuzão. Eu curti. Ele é ok. Mas já que a gente falou de câncer, por favor, você leia o próximo vídeo. Ah, é, meio do câncer com... Mistura de câncer com ska. Cara, quando eu era pequeno e tinha aquela mania de todo mundo fazer uma banda lixo, rolava essa mania de misturar ska com qualquer merda. Tipo, ska. Sim. Acho que ele deve ter contado essa porra dessa história alguma vez, em algum momento. Já. Exatamente por causa desse mesmo motivo, mas... Enfim, é mesmo. Quando você grava 200 e caralhada episódios, a sua memória tende a se repetir e entrar em ciclos. É. Enfim, Scancer diz: Rei ou Senhor da Igualdade e Eterno. É o Scancer aqui de novo para falar bobagem da qual ninguém liga. Bom, até aí falar bobagem do qual ninguém liga é a nossa especialidade, né, fera? Porra, tamo aí. Eu tenho tentado voltar a acompanhar o cast agora que estou de folga. Uau. Eu achava que as pessoas gostavam mais de acompanhar o cast quando elas não estavam de folga, tipo, pegando o busão pra ir pro trabalho. Então, durante o trabalho, é, eu conheço. Durante o trabalho, ou então programando, ou então dirigindo caminhão. Não tinha um brother que dirigia caminhão? Eu tô sonhando com isso. Seria um sonho legal, mas talvez tenha. Eu acho que teve uma vez um brother desse que mandou e-mail que dirigia caminhão. Enfim. Havia parado no cast das cagadas da indústria dos jogos e atualmente estou no Spectre, foda-se, 2017. Isso é recente, ultimamente, né? No final de 2017, de 2016. Finalzinho. A qualidade do cast atualmente tem sido excelente. Duvido Apesar dos temas de alguns sejam questionáveis. Ah, cara, são 204. Cara, todos os temas são questionáveis, né? Primeiro que todos os temas são questionáveis. Segundo que tudo é questionável. Terceiro que, porra, a gente já fez podcast demais. A gente tem que começar a fechar essa barra em algum momento. Ou fazer uns flip e reativar temas de outro jeito. A gente não é genial, tipo, sei lá, South Park consegue fazer episódios com temas diferentes e continuar sendo bom. 10 anos, é bem mais, né? Já deve ter uns 12. Enfim, por aí. Also, quando. Acho que quando a gente começou a usar lá, 90 e blau, essa merda. Se bobear, tem mais de quase 20 anos essa bosta. Also, quanto ao meu último e-mail, que ninguém lembra, e uma pergunta que fiz, gostaria de comentar um pouco sobre o Danganronpa, meio conhecido como Daigoronpa. Não, não, não me mete nisso aí, não. Eu nem sei que porra é essa, cara, eu não faço ideia que porra é RPG cheio de fanservice safado, que com certeza o Loop joga. É daquelas porra de peitinho e loli? Muito. É, ouvintes que sabem o que é essa merda, me perdoem por ser um aborto e gostar disso. Cara, eu não sei o que é, mas eu não te perdoo da mesma forma. Basicamente, uma série de jogos de investigação, mistério e até um tanto similar a Ace Attorney em alguns aspectos. Mas com adolescente japonês. Cara, deve ser pura bosta isso. É muito. Mas com adolescente japonês de um ensino médio super avançado. Tá, tipo, até aí todas as coisas animam são assim. A série até tem um lore e personagens bem legais, duvido violentamente. E são os motivos pelo qual eu recomendaria vocês a jogarem. Juntamente aos aspectos de investigação e discussões a la Ace Attorney com minigames. Tá, isso pode ser ok, eu acho. É, não falei muito da história porque qualquer coisa dessa bosta pode ser um spoiler enorme. Cara, pode falar, ninguém liga, eu acho. Acho então, que ninguém liga mesmo. Então, se sentirem curiosos, prefiro que vejam por si mesmos. Justo. É pra que essa bosta? É tipo de PlayStation, essa merda? É, tem vários pra PSP, PS Vita, é tudo de portátil. Acho que não. É, deve ter pra console mesmo, mas eu só vejo. Se tiver prestinho, eu até considero jogar essa bosta. Ah, deve ter, eu acho que tem. Mas de certo modo, pra PC também pode ser portátil, vai que o cara joga no laptop da vida. Ah, é verdade. Mas aí vem algumas coisas ruins com a série. Apesar de estar disponível na Steam, tem na Steam. Ah. E na PSN, os jogos estão com preços até que altos em ambas as lojas. Então não, né? Sim, tem promoção, pelo menos na Steam. E o mais importante de se mencionar é que você tem que ser muito viado e abu pra poder curtir esse jogo, tipo eu. É, tá, então eu não vou curtir. É, estragou, né? Eu sou bastante viado, mas o Yabu eu já fui mais hoje em dia. Não... Blightou! Então não é algo facilmente recomendado. O que você tá recomendando, fera? Mas queria comentar aqui sobre ele porque eu curti pra cacete. Queria saber se tem mais alguém homossexual bastante como eu pra curtir isso. Cara, com certeza tem. Digo mais, tem mais de um, cara. Eu não diria nem homossexual, eu diria pervertido mesmo. É, pode ser retardado, homossexual, pervertido. São, acho que atinge vários nichos aí diferentes. Atinge camadas. Ok, são 7 da manhã aqui e eu ainda não dormi. Isso é um problema, fera. Mas bom, você tá de folga, né? Então tudo bem. Então meu e-mail acaba aqui. Não acaba não, você tá continuando ainda. Mas a vida não. Que bom que a vida não acaba. Continue andando em frente e alcança seus objetivos. E também ganhe muito dinheiro. Cara, Deus te ouça. Tá difícil, tá difícil. Abraços, que Satanás cuide de vocês. Ele sempre cuida de mim. É, também. Sou um devoto fiel de Satanás. Tá cuidando, cuidando. Como diz a gente, como a gente diz lá no Four Corners, cuidou. Cuidou. Tem cuidado. Então, quando a gente fala se algum maluco tá em forma ou se ele engordou pra caralho. Tipo, o Brock Lesnar está sempre cuidando. Está sempre cuidando, entendi. Pô, tá gigante, mané, que isso? Só aumenta a desgraça? Ele tá cuidando de tomar anabolizante pra caralho, né? Ah, não, já tá começando a dar umas estouradas. Agora, pra não ter mais... Você sabe da treta no UFC, né? Sim. Tipo, eles pagaram a grana milionária pra ele lutar no UFC... Tipo, com uma antecedência relativamente curta. E aí, tipo, isso foi exatamente no último evento antes dos caras vender, dos Fertitta lá vender aquela porra toda. Sim. E aí eles cagaram no pau, tocaram um foda-se, levaram o cara cheio de anabolizante pra lutar. Ele falhou miseravelmente no teste de doping. E eles falaram, tipo assim, brother, foda-se. Eles não literalmente falaram, a gente sabia, mas todo mundo sabe que eles sabiam. É, não tem falaram, como não saber. Eles falaram, foda-se, é pica, não é mais minha, pica agora é do Aspira. E foi aquela isso. Belíssima suspensão. E todo mundo, ninguém deu um fuck, só quem deu um fuck foi pro cabra lá que tomou porrada. E é isso. E beijo. Não, agora na luta livre, ele tá num programa contra o Goldberg, que deu um squash nele de 2 minutos na última luta que eles tiveram. Ah, mas isso aí é tudo fake, foda-se. Não, mas o squash é bonito. Tipo assim, Brock Lesnar, por quase 3 anos, 4 anos, foi o monstro indelotável. Destruiu o Undertaker, destruiu o John Cena. Aí chega um gol. John Cena? Eu sabia que John Cena era uma porra em todo mundo. Não, John Cena ganhou uma dele e perdeu duas. Tá ok. Sim. Destruiu o streak de inderrotável do Undertaker. O ponto mais triste da história, digamos assim. Acabou com a magia, acabou o amor, não vai ter mais paz nisso aqui. Agora o Goldberg voltou depois de 18 anos sem pisar no ringue e destruiu o cara. Em 2 minutos. Porra, mas você é engraçado. Eu acho que isso meio que depende. Os seus ouvintes dependem disso, mas você fala da parada como se fosse real. É tipo assim, ele não precisa literalmente treinar pra ganhar, porque tá scriptado. Não, mas ainda assim você precisa de um certo preparo pra pisar no ringue, pra não se fuder também. Ah, sim, mas porra, ele não é tão complexo. Não, assim, mesmo depois de 18 anos, ele ainda fez os golpes, sacou? Tipo, os dois golpes que ele acertou, o Spear, que é aquele negócio de pular de peito na barriga do cara e bater no chão. E o Jackhammer, que é aquele negócio de virar o cara de cabeça pra baixo e cravar ele no chão, igual uma britadeira. Aquilo é genial. Porra, muito. E é plástico, assim, é bonito de ver. É mais legal que o F5 do Brock Lesnar, que é aquela porra de pegar o cara pelo pescoço e jogar ele rodando pra cima. Aquilo é genial também. É, chama F5, né? Como você toma um tornado caipira daqueles que o Brock Lesnar deu quando era pequeno. Mas enfim, não é esta a pauta, talvez um dia seja. O bom do Mass Effect Soco, quando eu gosto de jogos, é que ele também é um pouco MMO urgente e ele também é um pouco Four Corners. Sim, na verdade. Ele é um pouco Girls of War. Ele já foi mais Girls of War, mas ele ainda é um pouco Girls of War. É, ele infelizmente não é tanto Girls of War quanto a gente gostaria que fosse. Pois é. Um dia. Ele é um pouco foda-se também. Porra, foda-se tá incluído no DNA do programa. Pois é. Mas enfim, o que temos a dizer para nossos ouvintes? Eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Não criem hype, não criem hype com filme de super-herói. Não criem hype. Ah, isso é justo, é justo. Vai ser uma merda, você vai se decepcionar. Tudo bem, eu sei, o trailer do Wolverine lá é legal pra caralho, parece que vai ser bom filme, mas não vai ser bosta. Eu te confesso que eu nem vi o trailer. Faz bem, cara, que aí você não cria expectativa. Eu provavelmente vou cabinar ele com o brother. Eu vou começar a fazer agora, eu vou começar a ver trailer depois do filme. Tipo assim, o filme vai ser o trailer pro trailer, saca? Ok. Eu vou ver o filme e falar, cara, que filme merda. Eu vou ver o trailer, porra, trailer irado, hein? Trailer irado, podia ter sido. Exatamente. Eu acho justo. Eu provavelmente vou cabinar ele com o brother pra escrever review pra ele, igual eu fiz o Esquadrão Suicida. Então eu já tô indo mais ou menos no mesmo mindset do Esquadrão Suicida. Tipo, caralho, tipo quando assim, eu que essa porra. Mas enfim, vê o trailer, é legal, tu vai gostar. Os dois são bons. Não, eu até confio. Eu só não gostei da cena de porradaria, porque parece. Sabe quando você vê a porra do arame segurando a porra do boneco? Né? Como todos os filmes do Wolverine até agora. Como todos os Wolverine até agora. E a porra da X-23, ela vira CG, cara. Não precisava, né? Ah, nem... Pô, que tristeza. Precisava virar CG, bonequinho. Já tem a pirralha lá no tamanhinho. Parece aquelas bonecas de filme de terror. Annabelle, então. Não, não é nem a Annabelle, porra. É tipo, a Annabelle não era um boneco do mal. Ela era só um boneco possuído. Eu tô falando, tipo... Sei lá, sabe a Witch do Left 4 Dead? Pode crer. Então, tipo isso, ela tá lá quietinha e de repente ela abre um bocão e mata todo mundo. Que é isso? Mas enfim, o filme vai ser merda, não cria expectativas, é isso. E lembra-se sempre, o filme de super-herói é uma bosta, super-herói é uma bosta, Sentai é uma bosta, anime é uma bosta. Olha aí, eu já sou obrigado a discordar, eu vou continuar. Tudo é uma bosta, videogames são uma bosta. Videogames também. Videogames tem sido, infelizmente. Videogames são uma bosta, MMA é uma bosta e principalmente wrestling é uma bosta. É nada, que horror no coração, que mal. Bom, o que eu tenho a dizer a vocês, ouvintes cretinos, é que mandem e-mails, seus frangos, para que possamos lê-los e zoar a sua dicção e a sua gramática. Eu aprecio muito fazer isso, tipo, me faz pensar que graças a Deus que eu não tô lecionando pra ter esse desgosto em minha vida. mentira, eu gosto muito de ler e-mail. Por esse motivo que eu acabei de dizer também. Mas eu realmente gosto dessa interação, deste tete a tete que temos via palavras digitadas de madrugada ou não. Mas por agora acabamos desta porra. Siga para o programa da semana, pois logo mais tem mais. E vê, caralho, foda-se tudo. Alguma coisa. Meus amigos, nosso objetivo aqui é sair com um jogo sobre a temática política brasileira. Um dos temas mais complicados dos últimos tempos, que ninguém entende, todo mundo finge dar um pitaco. Nós vamos aqui assumir que não existe regras, só putaria. Alguém discorda? O Bode realmente entende de política. Ele é de esquerda, mas ele realmente entende. Cara, se ele é de esquerda, esquece, não vou falar nada, não. Entendi. Eu sou de esquerda, mas eu não sou maluco. É bem diferente. Bem diferente. Nunca queimei um ônibus. Nunca queimou um ônibus. Não acho que passagens grátis possam existir. Eu tava andando com dois amigos militares da rua e um cara foi oferecer pra gente o jornal da Intentona Comunista. Eu me limitei a rir, a sorrir, apenas. Como é que é o negócio? Os caras estão dando um jornal comunista na rua. O cara falou, jornal comunista. Falou alto, assim. Peraí. Mas ele tava vendendo um jornal. Ele tava dando o jornal. Dando. Ah, então tá honesto. Não, mas olha só, eles vendem também, tá, cara? Os caras são comunistas, mas eles estão inseridos no capitalismo. O cigarro deles não é de graça, não. Comunista não pode ter iPhone, não? Não deveria. Ele tá colaborando. Mas assim, você se você falasse pro comunista... Uma linha do comunista associada ao marxismo, em nenhum lugar do Capital, tu pode ir no Capital de cabo a rabo, os três livros, em nenhum lugar ele fala isso. É, se não tem a palavra operária, iPhone, tudo não? Produz, aí ela tudo pertence. A ela tudo pertence. Todos os iPhones, na verdade, são do proletariado. E ele vai te falar que, na real, o que torna burguês não é a propriedade, é o capital. E vai ficar te enrolando e andando em voltas. Mas quem produziu foram os chineses. Não importa. Ao proletariado chinês, tudo pertence. Você acorda, sai da cama, escova os dentes, toma todos os meios de produção pra você e segue a sua vida. Bode, você que é o nosso guru, fonte de todo conhecimento de política de esquerda, poderia, por favor, dar sua primeira opinião sobre o que você pensa quando a gente fala um jogo baseado em política brasileira? Eu penso que isso é uma ideia merda. Eu acho, não. Eu penso que isso é alguma coisa muito, muito aberta e caótica, tal qual a política brasileira. Na época do impeachment da mãe Dilma, que rolou aqueles deputados votando, galera abraçada com bandeira do Brasil, estourando aquele negocinho, sabe aquela cornetinha que pum, vai sair? Confete. Quando tava aquele carnaval, aquilo, falem o que quiser, mas o nosso parlamento realmente representa o nosso povo. Representa. Então, elogio pro Brasil. Isso sem a menor dúvida. Então, eu acho que tem que ser um jogo muito aberto que você possa ter de toda sorte, sabe? Você pode ter um palhaço, como você pode ter um herdeiro dos Matarazzo com uma certa demência mental, sacou? Você tem que conseguir englobar tudo. Uma certa demência mental. Deixa eu falar, você falou desse momento aí agora, e é uma coisa até que eu comentei com a minha namorada na época. Eu tinha pedido pra ela instalar no iPhone dela o Ace Attorney. E a gente tava conversando enquanto a gente tava vendo o processo de impeachment, as pessoas falando assim, eu vou falar agora! E começou a falar, pela paz em Jerusalém, isso aqui! Bateu a mesa, fazer tudo. Caralho, é muito parecido com o Ace Attorney. As pessoas falam muito, gritam do nada, as coisas não fazem, parece ser muito sentido. É meio japonês as reações das pessoas. Uma reação meio japonesa. Meio japonês não, né? Meio anime. É. Porque japonês de verdade não reage assim. Eu descobri que japonês de verdade reagem assim, é muito estranho. Mas vocês estão pensando na política que aparece só pras câmeras. Existe todo um metagame, que esse é o metagame que só aparece quando você fica vendo TV Senado, Globo News inteiro, que é o metagame de você selecionar o seu herói, seu político, no caso. E você tem que construir a sua party, que é a sua bancada, com alianças que envolvem várias missões de lealdade, cargos, tem que sortear muitos cargos. E você tem que fazer... Aí você tá falando de um política simulator? É quase um política simulator. É quase um... Tem que fazer favores o tempo todo. Tipo, Shepard, eu vou te ajudar, mas só se você votar na minha proposta de liberar o armamento. Aí você fala, é, ok. Não só isso, você também tem que ser organizador de eventos, organizar aquela... Sim, jantares. Aquele puteiro obscuro na Asa Norte. Sim, aí você tem que pagar... Eita! Oferecer cocaína pros brothers. Sim, essa é a verdadeira... Pagar o jantar com dinheiro público e você, tipo, vai no restaurante mais caro da região e só pede lagosta e vinho de mais de 40 anos de idade. Levar os empreiteiros pra Paris, colocar guardanapo na cabeça e só pedir coisa cara. Apresentar matadores discretos que cobrem um preço justo. Sim. Tudo isso. Opa! Esse é o grande show. É eficiência, né, cara? Você tem que ter matadores que fazem o mesmo trabalho que os outros, só que mais barato. E de forma limpa. De forma limpa. Vitória limpa. É, eu acho que esse é o grande metajogo da política. Isso é, sei lá, é um Eu acho que o grande metajogo da política é que só é crime se você é pego. Também. É igual fazer prova, né? É colas. Mas acho que tudo é assim, né? A vida é assim. A vida é assim. Só tá errado quando te pegam. Até então, só o que mostra a sua culpa é o seu próprio sentimento de justiça. E aí você vê a fúria dos outros quando você tá andando no acostamento, no engarrafamento. Nossa. A corrupção está em cada um de nós. Isso é muito metal, isso é bem Metal Gear Solid. O próximo Metal Gear se chama algo assim. A corrupção que jaz em cada um. Corruption Within. Caralho. É um bom nome já. É, ia ser o próximo Metal Gear, provavelmente. Até que limite vai o ser humano. Mas aí, como é que a gente faria um jogo? Então tem que ser um jogo com duas mecânicas bem esclarecidas. Uma que é no parlamento, que é quase o Quick Time Event, né? Um jogo de ritmo. Sim, sim. Ali. É um Quick Time Event e Ace Attorney. Opa. Decisões rápidas e brados muito elaborados. E manter ritmo na sua oratória. E você tem que gritar objection na hora que o outro tá falando, entendeu? Porque o cara não pode falar. Você tem que falar, isso é chincana. Isto que o senhor tá falando é chincana política. Tem que ter uns botões pra isso. Tem que ser ritmado. Tem que ser, ué. E tem que ter tempo. Acabou seu tempo, deputado. Acabou seu tempo, deputado. E você tem que continuar falando, inclusive, exatamente, pra acabar seu tempo. Alto. Alto. Pra que a casa inteira ouça. Fone cortado. Aí quando alguém começa a tentar tirar, aparece objection. Só que na verdade é tipo, sei lá, Jerusalém. Aí aparece uma esperada muito nada a ver. Jerusalém. Coisa nesse sentido. Pela ordem. Tem que objection é o pela ordem. Pela ordem. Não, pela ordem não. Aliás, pode ser pela ordem, pode mudar. Tipo, se for alguém que tá te xingando, você solta um. É, você é caluniador e qual que é o outro? Mentiroso. Caluniador e mentiroso. Aí você vai combando. E é caluniador. Caluniador e mentiroso. E aí? É, ele vai combando no cara. O protagonista, ele é um cara que ele é da política ou ele é contra a política ou ele é um cara que tá entrando novo? Não, você é tipo Tiririca. É um jogo da política. Você pode escolher, eu acho que você pode escolher. Você pode montar a sua bancada. A gente pode criar concept. Tipo, isso, que pode ter campanha. Pode ser tipo D&D, você tem bônus de raça. Você pode vir de uma oligarquia do Nordeste. Isso. Você pode ir mexendo do Rio. Isso. Aí cada um tem um bônus específico. Sabe uma coisa que tem isso? Alguma coisa uma coisa que tem isso que o Bosch tá falando são as campanhas do Age of Empires. Você para gol e o outro lá, que é tipo raia. É isso. Mas ele tem que ter eixos, né? Senão fica muito binário. Se bem que o jogo tem que ser binário. Não, oi. Se você ficar meio no meio termo, você vira do PMDB, entendeu? É, pode ser. Ou é costinha dela. É, tem que ser bem binário o jogo, porque senão a mentalidade do público médio não aceita. Tem que ser o do bem ou do mal. Aí o que é bem ou mal, cada um escolhe pra ser. Acho que essa é a grande magia da coisa. Mas peraí, vai ser do bem. Eu achava que não tinha bem ou do mal, eu achava que todo mundo era do mal e você só pode escolher vocês que não. Não, mas o bem e o mal tá dentro de você. Você que acha. E você ser político parte do princípio que você tem que ser do mal. Ser maligno. Sim. Não, eu acho que se você quiser jogar o jogo e tentar ser o político do bem. É um jogo quase impossível, mas tem que dar pra tentar jogar. Ok, legal, gostei. Tem que ser tipo o senador Caxias do Rei do Gado, né? Papel maravilhoso de Carlos de morto por... Mas morto então como é que você vai fazer uma mecânica pra dividir questões de esquerda, decisões de esquerda e decisões de direita? Não, mas não precisa ser de esquerda e direita. Olha só. O jogo é sobre o quê? É sobre montar bancadas e aprovar projetos, Julei. O jogo é sobre corrupção brasileira ou política brasileira? Peraí, então você não vai ser o presidente nem prefeito nem governador, você vai trabalhar nas casas legislativas, então. Eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Senador ou deputado? Pode ser tipo o modo carreira do FIFA, você começa com um deputado eleito e aí você vai de... Não. Vai passando ano a ano, você vai administrar a carreira do cara. Você tem que começar como vereador. Não, tudo bem. Pode começar como líder comunitário. Pode começar até como líder da Uni, se quiser. Eu gostei dessa aí do bot, vai ser uma parada tipo não só um modo carreira no FIFA, é quase um football manager. É isso que a gente quer, é um political manager. Eita. E uma hora você vai construir. Assim, quando você começa a Mass Effect, por exemplo, você escolhe várias características que compõem o passado do Shepard. Ah, se ele é órfão, se ele foi pras guerras de não sei o que, não sei o que lá, e vai montando. Isso tudo cria um contexto inicial do personagem. Sim. Eu acho que isso tem que ser adotado no protagonista. Olha, ah, ele então, veio então, com uma família humilde, ele veio de berço, ele foi encontrado no meio do monte de cocaína num helicóptero que caiu. Vocês falaram tudo. Quem faz isso também é o Dark Souls. Então você pode escolher o cara ser um merda ou o cara já começou mais ou menos. Então dá pra fazer o seguinte. Eu quero ser o filho do cara sem... Então, pode fazer. Existe uma mecânica, porque o jogo é cíclico. Então não é que o jogo chega num fim. O jogo é um grande RPGzão. O jogo é cíclico e a cada 2 anos ele tem um eixo de determinação de toda a mecânica do jogo de novo, que é a eleição. Então, se você começa, você pode começar presidente, que seja, mas daqui a não sei quantos anos vai ter uma eleição e pode ser que você perca isso. O que você tiver feito no jogo até então vai determinar esse resultado, não. Então ele é tipo um Civilization da política. É tipo um Civilization. Civilization na política, ou Age of Empires na política, ou Tropico da política, sei lá, o que você quiser, esses jogos aí. Ao mesmo tempo, ele é meio Football Manager, que você tem que construir alianças, bancadas, você tem que agradar o seu partido, e provavelmente você não consegue governar só com o seu partido, a menos que seja, sei lá, a gente faça a versão chinesa do jogo, que aí realmente é muito easy mode, é só você nascer partido comunista e você já ganhou o jogo. E coisas assim. Não, mas você pode tentar implantar uma ditadura comunista. Pode, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que você pode tentar aplicar um golpe comunista. E é importante lembrar que o jogo não se passa num lugar aleatório, se passa no Brasil. Brasil. Sim. Você pode simular uma ditadura comunista no Brasil. Sim. E aí você tem que ter NPCs importantes, tipo, sei lá, Eduardo Canha. Eduardo Canha. Romeu Coqueiros. Michel Tâmara. Tem que ter uns NPCs importantes assim também. Você tem que construir Michel isso. Michel Tâmara. Isso aí tem que ser um jogo da EA também, por um lado. Bill Malemeth. Bill Malemeth. Ok. Tem que ter essas paradas todas. Então, eu acho que essas são mecânicas importantes. Você pode começou como vereador ou começou como deputado. É uma questão de você saber se você quer jogar um early build ou um late build do jogo. Porque pode ser que você comece como deputado e depois você quer virar vereador de novo. E aí você vai lá pro teu reduto eleitoral, entendeu? Igual o Football Manager. Você pode começar treinando o Barcelona e depois você troca o time. Vai treinar o Batatais em São Paulo. É um jeito. Final de carreira do cara, assim. Não, tá. Ah, beleza. O que eu tô imaginando do jogo, pelo que a gente tá discutindo, ele é algo que tem essa questão de construir aos poucos alguma coisa, administrando, né? Tipo um Civilization Football Manager de política, mas que tem uns momentos em que você tá lá no plenário discutindo objection, defendendo, isso, tentando fazer as paradas e toca música tipo tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Impeachment! Objection! Então, tiro da lei! Um momento esse é a turn da vida, pode crer. Esse é o grande momento. É o jogo de futebol. Você fica treinando. Poder ter tua emenda também, essa coisa. Você quer botar um projeto de lei, alguém do partido rival fala não pode. Isso. E aí se você chega na hora e um aliado seu tá querendo que você vote uma coisa e você vota outra coisa, vai aparecer no cantinho da tela assim, ó, os outros membros do seu partido vão se lembrar disso. Tipo, jogo da Telltale, sabe qual é? Vou lembrar. Caralho. Vou lembrar do que você disse na minha parada. Você pode cuspir no Bolsonaro no jogo? Eu acho que pode ter uma mecânica específica. Cuspir no fulaninho. Aí você aperta cuspir lá L1. Cuspir adversário. L1, R1 e L2 ao mesmo tempo. Aí você cospe em alguém. Aí cuspir adversário é tipo um negócio extremamente arriscado. É arriscado. Você não sabe, porque tem que ter a mídia também, né? Tem que ter o fator mídia. Não, e você tem que ter opiniões. Você pode escolher opiniões polêmicas, opiniões pra frentex, opiniões... Isso. Posicione. Você vai ter o eixo de posicionamentos, que tem que ser aquele gráfico de Winning Eleven, né? Que é aquele gráfico multidimensional. Caraca. Muito bom. Em vez de no começo do jogo perguntar assim, além de perguntar de onde você vem e tal, como é que é a sua origem, pergunta assim, o que que você pensa sobre homossexuais? Amor. Boa. E vai fazer aqueles eixos de esfera política muito mal feitos que você vai ter internet, né? Mas tá ótimo, nosso jogo é galhofa. Cara, dá pra você começar como um palhaço do circo que pegou fogo, que é contra o aborto, mas a favor do homossexualismo. Pode ser. E pode ter perguntas mais subjetivas, né? Você acorda num motel com uma carreira de cocaína ao seu lado. Você não se lembra o que aconteceu. O que você faz? Cheira. Não, eu acho que vai acontecer no meio do jogo, assim. É, aí fica uma coisa bem GTA V. Já, eu gosto da grandiosidade do Itagor. É assim, apareceu 500 mil reais na sua conta. O que você faz? O que você faz? Apareceu. Não, 500 mil reais nunca aparecem na sua conta. Eles aparecem no envelope no seu gabinete. Não, às vezes aparece na sua conta. Um laranja aparece na sua conta, todo mundo na estreia e fala. Aí aparece o repórter e fala, mas. Deputado Pivoto, me fale um pouco sobre aqueles 500 mil reais que apareceram na sua conta corrente. Veja bem, isso é uma chicana da mídia do Sudeste que está me perseguindo. É uma chicana da mídia do Sudeste que está me perseguindo. É uma chicana. Uma corrida do santo. Eu tô usando essa de chincana, isso é uma coisa que nas comissões lá do impeachment, o Cássio Cunha Lima ou o Caiado, sei lá, toda hora eles falavam essa palavra. Isso ia chincalhar. Cunha Lima, que inclusive foi o governador da Paraíba e perdeu o mandato. E hoje tá de arauto da justiça. Isso. E eles e o Lindbergh, eles falavam chicana e a chincalhar o tempo todo. Você está querendo achincalhar aqui a votação, que é uma coisa séria, deputado. É uma coisa séria, deputado. Você pode ter cargos assim, por exemplo, você foi eleito presidente de uma comissão importante. Qual vira o seu papel? Apaziguar coisas. Tem que falar frases de efeito como toda hora. Deputado fulano, o senhor é um dos deputados mais antigos e respeitados nessa casa. Eu peço que o senhor tenha o mínimo de decoro, blá, blá, blá, etc. Tem que ter... É o CG, é o momento CG da parada. Então eu tô pensando aqui, desculpa, do DLC do Procurador do Estado. Depois a gente pode ser, DLC. É, pode ser DLCs que são operações de corrupção, operações anticorrupção na Polícia Federal. Baixa agora o DLC Sete Agarra. Sim, pode ter um standalone inteiro do MP. Você controla o MP, pá, República de Curitiba. Todo um. Caralho, você controla o MP todo? Inteiro. Mas você acha que não rola, não? Isso aí, por fora? Não, rola, mas, então, pode ter DLCs assim de você conseguir comprar um juiz do STF, operações específicas da Polícia Federal. A pergunta é: você vai começar já eleito ou você vai ter que fazer seu Você começa tentando. Como um Zé Cu. Exatamente. Não. Se você falar que você... Você pode falar, eu sou filho do Lula e vou... Sou filho do... Como é que é o nome daquele cara do Rio de Janeiro que o nego ama e odeia da Old School? Old School, Brizola. Oh, Brizola. Tu é filho do Brizola. Pronto. Ah, vou lançar mandar. Filho do Brizola tá quase morto que nem ele, se demora o estilo. Neto do Brizola, vai. Brizola Neto. É um político de Brizola fato. Neto. Tá? E o cara já tem uns passos aí na frente pra política. Leonel Brizola Neto, imagine. É, Brizola Neto. Mas olha só, eu acho que você pode ter modos de jogo. É um modo de começar lá no começo, pode fazer uma carreira desde o começo. Modo Uni. Ou então modo Instituto Von Mises. Juventude Von Mises. Tá? Você pode escolher. Você pode escolher. E aí você pode colocar lá vários perfis, por exemplo, manifestante de Facebook, manifestante de rua, confrontos com PM, pode fazer várias paradas nesse sentido. E aí dá você ganha um bônus, tem marca de bala de borracha no corpo. Isso, dá os elementos de ação do jogo também. É, tem toda aquela perícia, né? Sabe queimar ônibus? Isso. Queimar um ônibus. Isso. Não, tem que ter qual é o objetivo final? É virar presidente? Eu não sei se tem que ter um objetivo final. Eu acho que o objetivo final... Não, mas, por exemplo... É um jogo eterno. Tipo, Civilization. Pode... Civilization, ele é um jogo eterno, mas tem as aspirações máximas. Civilization 2, na minha época, uma das últimas coisas que você podia fazer era viagem espacial. Aí você, meu Deus, fiz viagem espacial. Pode ser o nosso jogo. Fazer viagem especial. Viagem especial. Não, olha só. Fazer igual o Fernando Henrique, tá ligado? Pega o aviãozinho e vaza. Não, mas, por exemplo, você pode virar presidente sendo eleito, você pode virar presidente sendo vice. Eu acho que o grande objetivo do jogo é você ser o cara que é aliado de todo mundo. Todo mundo tem algum cu preso com você de alguma forma. É você ser o Renan Calheiros. O Eduardo Cunha. Tá? Não, acho que o objetivo do jogo. Renan Calheiros é mil vezes mais. Porque eu acho que o Renan Calheiros é mais. Ok, mas assim, o negócio é você ter um margem de influência maior possível. Mas isso pode ser só um dos objetivos, porque depende da sua origem. Se você é um cara que tem um cunho messiânico, você vem de movimento da igreja e tal, seu tio é bispo da Universal, aí você começa uma carreira no Senado, depois legal, vira prefeito e tal. Seu objetivo pode ser outro, sacou? Não, eu quero tornar o Norte a região mais rica do país. Pode ser, tipo, é meu objetivo de war, não? Exatamente. Isso é legal. E aí, como é que você vai tornar o Norte a região mais rica do país? Pode ser que você consiga legalmente... Derrubando tudo aquilo e pavimentando. Isso. Pode ser que você consiga vários investimentos pro Norte e leve lá 300 milhões de fábricas da Apple, da Microsoft pra lá, botando mão de obra mais barata que a chinesa, você leva tudo pra lá. Aí o Norte vira o novo Rio de Janeiro. Tudo vai pra lá agora. E aí você mantém... O Norte não se esquece. Isso também, né? Então, aí você pode virar o Rei do Norte. Esse pode ser o seu objetivo, né? Só nisso a gente já faz um monte de grana, né? É, pode ser várias paradas assim. Ou então o seu objetivo pode ser, sei lá, separar o Sul. O Sul é meu país. Pode ser o seu objetivo. O Sul é meu país. E aí você tem que organizar. Estabelecer a República Rio Grandense. Estabelecer a República Rio Grandense. Seria o primeiro que eu faria. O que você quer? Independência. Essa é uma campanha maneira, é uma campanha legal. Né? Melhor. Eu quero independência da região centro-oeste. Tu tá brincando? Caminho de tudo e foda-se. Na época, a aura do César Maia, ele queria a autonomia do Rio de Janeiro. Ele queria o Rio de Janeiro independente. Sério, cara. Sério. Esse cara é pai do cara que é presidente, do Temer, vai beijar. Bom, tem esses objetivos, são interessantes. Então, quando você monta o seu boneco, você vai colocar lá a aparência, etc. Vai fazer o seu eixo de opiniões políticas. Você tem que se filiar a algum partido, que é tipo a sua classe. Você pode não fazer porra nenhuma. Você pode, por exemplo, igual Mass Effect. Eu escolhi jogar de bancada. Você pode criar um partido do zero. Você pode. Não, acho que de começo não. Não, de começo não é bom, não. Não, melhor é que nem ele reboot, você só começa com partidão lá do bezaço. É, pode ser, mas... Mas aí é tipo... quase um movimento estudantil, né? É. Não, mas, mas aí depois... Não, você, pra você eleva ser, o seu você partido... Você precisa ou... necessariamente tá afiliado a um partido, seja um partido merda. Você pode começar sem partido e entrar depois, mas também você não entra com carro. Não, você não pode... Caralho, você não pode se eleger sem partido. Então, você não precisa... Isso vai fazer antes. Você não precisa ter eleito. Você vai começar o jogo vivendo normalmente, tipo assim, indo na rua comprando pão. Pode começar o jogo sendo, sei lá, líder estudantil, não tá em partido nenhum ainda. Aí você se filia no PSTU. Ah, entendi. Na primeira semana de jogo e concorre. A militar, você começa militando só. Isso, começa na militância. Aí você quer criar um partido novo. Como é que você faz? Você junta muita assinatura da classe média insatisfeita com a vida. Assinatura pra caralho. E financiamento do Bradesco. Financiamento do Bradesco. Aí você monta esse partido aí. Só tempos hipotéticos assim, só. Hipotético. Aí você cria um partido novo. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, tá? A palavra novo também foi escolhida ao acaso. Foi acaso. É um partido novo, é. Então, não existe, é novo. Tudo que não existe é novo, aí você monta um partido novo. A gente tá falando de um partido novo. Não tá falando nada mais. Aí o Bradesco não foi que comprou o Unibanco, que era 30 horas, não, né? Esse era Itaú, cara, né? Então não sei de onde o Itaú. Itaú comprou depois. É, então não sei de onde o Itaú. O Itaú compra tudo. O Itaú é tipo o maior banco. Mas comprou o Bamerindo. A poupança. Cara, boa pergunta. Alguém comprou? França engoliu o Bamerindus. É, era HSBC Bamerindus, depois o HSBC saiu do Brasil e passou as coisas dele. Cara, não tem mais HSBC? Caralho, o HSBC veio só pra comprar o Bamerindus e vazou. É, eles passaram pro Bradesco, pro HSBC, sei lá. Eles saíram no Brasil, não quiseram mais. Foi basicamente isso. Não quero. É, então vocês venderam pro Santander. É, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Caralho. É essa parada. Mas eles passaram pro Santander. Mas HSBC Arena não existe, não? Ah, o quê? Romero Brito, o quê? HSBC Arena não existe, não? HSBC Arena? Cara, deve ser. Daqui a pouco deve virar Bradesco Arena também. Isso muda de nome com uma frequência absurda. Eu não consigo acompanhar, cara. É, agora... Acho que voltou a existir Metropolitan. Virou Rio Arena. Virou Rio Arena. É isso mesmo, é Rio Arena. Agora é Rio Arena. Foi onde teve o Olimpíada. Uma porrada lá. É, cara, era a Arena Olímpica do Rio. Acabou a Olimpíada e o nego falou, e aí? Esse tipo de coisa tem que ter no jogo também. Você fazer obras, e aí como é que você vai financiar as obras? E aí você vai usar subterfúgios corruptos? Eu acho que o jogo tem que te permitir ser corrupto ou não. E o jogo tem que te sugerir que se você for corrupto é mais fácil jogar. É mais fácil de jogar... Mas a parada é. Pode dar merda. Pode, claro. Tudo tem risco. Tudo tem solução. Não, e se você é bom, do nada começa a dar merda também. Cara, mas se você for bom, a chance da merda é muito maior. Sim, na vida real, tô falando. Total. Você não vai ter aliado. Você é só um cara moralista, então. Paladino da justiça chato de Brasília. É, tu vai ser o. Tu vai ser o senador Caxias. Vai ser o senador Caxias, o Carlos Vereza. Saudades. Eu acho que é isso. Se você quiser ser militante, você pode começar sendo militante em vez de ter partido? Acho que sim. A grande mecânica do jogo, a gente tem que pensar o seguinte: o que o cara vai ver? Qual é a interface do usuário? Pra ver se isso faz sentido. Tá? Se a gente estiver pensando como se fosse um grande jogo de tabuleiro, que tem momentos que, eu entrei aqui na câmera e vou conversar com fulano, aí vira um sim date. Né? Tem que fazer sentido ou não você ser. Sim date? Vai paquerar o outro votado, né? Pra virar teu aliado. Pô. Qual a diferença? Vira um jogo de negociação. Não, vira o Ace Attorney. É o modo do Ace Attorney. Depende, então. Tem modo Ace Attorney pra você fazer julgamentos e votações, etc. E tem hora que você é o tete-a-tete com o cara ali. Que dá no mesmo, no fim das contas. Só muda o contexto dentro do jogo. Como se fosse a mecânica de interrogação. Uma mecânica de interrogação. É você e o camarada ali. Isso a gente tem que pensar. Eu acho que tem que ser uma mecânica mais próxima, a mecânica geral, né, a visão de mundo geral, uma mecânica de jogo de administração mesmo. É, mas é jogo com textão direto, assim, textão. Tem mapas, e de vez em quando entra no modo Ace Attorney, que é pra ter tete-a-tete, ou votação, etc., pra ter os relacionamentos, pra você gerenciar relacionamentos. E aí você tem que ter um grande sphere grid de relacionamentos, né? Tem que ter um daquela porra, daquela... grafo. Tem que ter um grafo de relacionamentos. E aí você tem que ter o seu grafo de relacionamentos com os caras importantes, com etc. E digo mais, toda sessão na câmara você pode não ir, e se você não for, não muda em nada. Você não só não nada. Participa. Não, pode ser que mude. Pode não ser acontece que mude. Absolutamente nada. Por exemplo... Mude, por exemplo, a bancada precisava de você pra aprovar o negócio. Se você não foi, o seu voto é como se fosse um não. É, e você ganha... Não, o seu voto é como se fosse um foda-se. Não, mas não é considerado. Não, mas olha só, os caras estão dependendo de você. Aí você não vai, você perde um pouco da influência. Aí vai aparecer, os outros membros do seu partido vão se lembrar de. E também tem benefícios tangentes sair na sessão, né? Que pode dar entrevista, ir no gabinete, aparecer na Voz do Brasil, o deputado falando de tal do Acre, fala sobre... censura, projeto de lei. Você pode sair preso de uma sessão também. Você pode ir dar entrevista na Globo News. Não pode não, você pode até com os funcionários. Isso é verdade. O deputado no exercício da função dele é quase... Você pode... Não, a parada é, você só é preso se você fizer alguma merda, tipo, agredir alguém. Porque você não... Tipo, qualquer merda que você falar não, não, é, não pode ser crime. Cuspir agressão, cara. Eu acho que você só... Eu acho que você só não pode fazer isso de ódio, mas fora isso, você pode xingar quem você quiser, porque você não pode ser... Cara, se der mole discurso você pode falar que você comeu a mãe. Depende. Discurso de ódio é muito relativo. Tu pode falar da mulher sendo do... torturada, e é de boa. Não, você pode virar pra uma deputada igual você e falar, sua piranha, você não merece ser estuprada. Caralho. Você pode você falar pode à vontade. Fazer? Você pode falar à vontade. Você só não pode literalmente fazer discurso de ódio. Você não pode, tipo, promover o ódio. Não entendi. Tipo, você não pode falar, caralho, vamos matar todos os pretos, ou todos os pretos são inferiores. Alguma coisa assim. Mas você pode falar, tipo assim, caralho, você é uma vadia escrota. Não, não pode. O que você pode fazer, por exemplo, ó, subiu lá, a Flávia me explicou aqui. Subiu um deputado lá pra falar alguma coisa. E aí o deputado Jair Bolsonaro, do jogo, ele fala o seguinte. Ah, o deputado Jim Williams, ele só tem uma pauta, ele só fala de homossexuais. É um saco esse deputado, Jim. É um péssimo deputado, é um deputado, uma vergonha pro Brasil. Isso pode. Isso ele tá no exercício da função dele. Sim, tá, isso pode. Agora, se ele sobe lá e fala assim, homossexuais são errados. Sim, isso aí, não pode. Aí não pode, não pode. Mas é muito, mas eu não tenho certeza, mas você pode falar isso pra imprensa na saída da sessão. Isso não, pode. Não pode. Pera ainda, se você falar pra imprensa, você pode, mas é crime. É qualificado, é tipo... Pra imprensa, fora do negócio, pode falar o que você quiser, mas é crime. Sim, falar. É crime, mas Eu acho alguns depoimentos desses pra imprensa aí. Sim, mas são crimes, são dos criminosos. Não dá em nada. Mas são criminosos? Sim, são. Igual na internet. Se você baixa na internet... Tipo, perigoso que dá merda mesmo. A lei que pega, né? Não, Brasil, né? Se a lei pega, não pega. Você só tá fazendo crime ali 90% certo, do tempo. Certo. Então, beleza. É, porque poder, você pode até matar alguém, mas é crime. Poder, você pode, velho. Sim, você pode matar à vontade. Matar, de vez em quando, dá merda. Mas de vez em quando, não dá. É, dependendo de quem for, né? Farias, deu caralho, errado. Imagina poder encontrar o Marildo. Aquele cara que matou a mulher lá, caralho, como é que é o nome dele? Rui Pimenta, não, Pimenta da Costa. Pimenta da Costa. Deu tesourada na mulher. Não, ele foi preso, Guilherme de Pádua. Ah, ele foi preso por tipo, meia hora, mais ou menos. Meia hora, ele foi preso por anos, cara. Ele é ex-esposa dele. Mas isso não é político, ele era ator. Ele era ator, e acabou a carreira dele. Agora ele é pastor, veja bem. Que bom, né? Que coisa. O cara vai fazer um galão, um assassino galão. É foda. Ué, você é foda. Nosso jogo tá muito divertido. O que que tá faltando no jogo? Então você vai ter um gráfico que mostra o seu relacionamento com outros políticos e bancadas e coisas assim, e partidos e tudo mais. Pode mostrar esse relacionamento se enfraquecendo e se fortalecendo. Você tem que fazer várias pequenas loyalty missions pras pessoas. Uma loyalty mission de um lado pode ser que interfira na outra. Por exemplo, você tá fazendo loyalty missions com o pessoal da bancada da bala, você naturalmente vai se enfraquecer com o pessoal das bancadas mais de esquerda, por exemplo, tá? Não dá pra você agradar todo mundo. Dá pra você ser rabo preso com todo mundo, mas pra agradar todo mundo não tem que ser mais difícil, tem que demorar muito pra você conseguir. Entendi, você tem que ser muito PMDB, foda. Você tem que ter muita influência e muito poder pra poder dar pra todo mundo. Quando você tem poder infinito e você pode distribuir poderzinho pra todo mundo, aí é mole. E isso pode ser um objetivo do jogo. O cara ficou lá jogando muito tempo e agora ele é quase um monarca do Brasil. Ele é quase realmente o Renan Calheiros do Brasil. E aí ele pode dar poderzinho pra todo mundo e todo mundo. É o cara que vem a polícia e fala, vem te prender, fala, não. Não, não, não, não, não. Porque não pode. Não, porque eu virei minha carta que tava virada pra baixo, que é a carta não posso ser preso. Por quê? Porque eu sou Renan Calheiros, amigo. O que é? Não, eu tenho... Ela tem que ser flexível bastante pra você poder ter todo esse nível de poder, mas localmente, tipo saudoso ACM. O cara era Deus, esculachava todo mundo e tava lá tranquilo. Na Bahia. Sim, mas ele ia pro Senado e foda-se. Ninguém podia tocar no cara porque ele era tipo um deus local. Isso pode ser um bom objetivo. Você virar um ACM ou então ter o poder de ir pra de inciso, tá? Sacou? Você é tipo um... Um mestre. Você é tão sinistro que tem poder curativo. Antes que isso passe, podia ter um esquema de tempos em tempos, você saca uma carta e você guarda a carta no jogo, que ela realmente te dá uma opção especial, tipo fugir da prisão ou ignorar a voz de prisão. Fugir da prisão. Renan Calheiros basicamente isso. Ele virou e falou, vamos prender. Não, virou a carta, ignorar a voz de prisão. Isso pode ser alguma coisa assim, ó. Eu tenho um contato muito forte na Polícia Federal e uma loyalty mission com esse cara te dá essa carta. Não, quando você tem contato da Polícia Federal, teoricamente não adianta. Você tem que ter contato no Supremo Tribunal. Ok, beleza. Pode ser isso. Se você tiver contato da Polícia Federal, eventualmente... geral, nojo. E como é que vai ser a nossa mecânica de eleição? Como é que você determina se o cara tá bem cotado pra ser bem votado ou não? Tem que ter essa, eleição, tem que ter essa submecânica da eleição. Então, a eleição, é, quando você entrar no modo de eleição, que é tipo a partida do Elifute, você tem que... Ele vai levar em consideração todas as coisas que você fez. Okay. E aí tem lá, tipo, se você prometeu ou não, e isso não tem tanto peso, porque... Foda-se, não, né? Não, mentira, tem peso sim. Quer dizer, na sua primeira eleição, não. Mas, tipo, no seu, no, por exemplo, você foi prefeito de São Paulo, e depois você quer se candidatar pra ser presidente, se você cagou balde pras suas promessas, você tá na merda. Mais ou menos. Você tem que ser um filho da puta. Que acontece, direto. Não, mais ou menos não, tô falando, você vai contar contra você. Ah, sim. Seus eleitores vão se lembrar disso, né? É aquela parada. Isso. Tá, legal. E isso, exemplo, isso pode dar um benefício ou não? Você pode em São Paulo. Você pode se fuder em São Paulo, mas depois nos outros estados que o nego não sabe, foda-se, o nego bota em você. Você pode adotar só política que vá gerar voto pra você. Ah, pavimentei um monte de rua lá que o nego vai pagar voto pra mim fácil. Então isso. É isso. Eu acho que a eleição tem que ser um esquema meio que D&D, 3D&T. Você fala, ah, uma promessa, vou oferecer Coca-Cola grátis pra todo mundo. Isso custa muito caro, então você vai ter um risco, sei lá, de 90%, mas isso vai te trazer 500 rubbish de popularidade. Você tem tanto dinheiro custa tanta coisa, porque você vai ter que se comprometer com empreiteira, mas você ganha não sei quanto de popularidade, sabe? Você vai ter todo um esqueminha desse. Às vezes você pode ganhar uma eleição, mas você vai estar tão comprometido que seu mandato vai ser isso pra caralho de jogar. Sim, mas você pode ter uma popularidade irada, uma popularidade foda, e chegar na hora da eleição, ir pra um debate, alguma coisa assim, e você se fuder bizarramente. A mídia pode estar do seu lado ou não, se bem que hoje em dia a mídia foda-se, né? Não, mas... não pode comprar, né? Foda-se, né? Dilma discorda. O quarto poder. Só que não, né? O quarto poder talvez o maior de todos. Cara, sei lá, a última eleição do Rio de Janeiro tava descarado e não adiantou porra nenhuma. Não, olha só, não adiantou porra nenhuma. Também era foda, né, fera? Alguma coisa adiantou. Porra, mas também só, era foda. Mas tipo aquela capa da Veja, o Crivello. Sei lá. Mas tem, ó, tem o quinto. É porque tem o quinto poder também, né? Que é o poder do senhor. Ei, eu, a bancada é magia. Parei logo. É, tem que ter essa parada aí, isso tem que ser levado em consideração. É, isso é uma bancada também que você pode construir lá. A bancada da Bíblia. É, você pode ser, sei lá, católico carismático, se você não quiser ser crente. Mas ser zumbirita, tipo, por que não? Você pode ser de origem religiosa, você pode ser de origem trabalhadora, proletariada, quer lutar sobre... Bancada PPP. Você pode ter apoio de todas as massas também. Pode ser um Lula da vida. Nada te impede. Você tem que ver muito... Muito difícil. Quase improvável. Difícil. Improvável. Aí você pode tentar. Quase improvável. Pode tentar. Pode tentar. Não é um jogo fácil de fazer. Não é um jogo... Tem que pegar a galera do Football Manager pra fazer, que são os caras que calculam o Brexit pra ver qual vai ser o impacto disso num jogo de futebol. É sério isso? É sério. O governo britânico foi pedir ajuda pra eles, porque eles já tinham feito a conta do Brexit pra botar a mecânica no jogo, e o governo britânico falou, bom, a gente não fez, os caras fizeram, vamos lá perguntar como é que faz. Então, isso, pedir ajuda. É muito, é excelente, ficaram com genes. E eles, na verdade, fizeram um mini mundo de como seria um mundo com Brexit pra poder colocar isso no jogo, né? Que aí jogador inglês não tem mais tráfego na União Europeia, etc. Eles foram pensar isso. Aí o governo britânico foi atrás e falou, então, me ajuda aí, viado. Como é que faz? Dá uma moral aí. Dá uma moral aí, pô. Não dá dinheiro. A gente já fez merda? É. E esse tipo de... E aí isso pode estar na mecânica do jogo também. Ah, eu quero sair do Mercosul. Pode, isso pode ser um DLC. Pesado, mas tem que ser presidente. Então. Sim, tem que ser presidente fazer isso. Não, presidente dá um lock em várias merdas. Você pode alguém do PMDB. Isso. Aí você vai escolher pra que você vai se candidatar, e vai ter lá percentuais de... O jogo pode começar a calcular percentuais de crescimento que você pode ter no partido. Previsões, né, de crescimento no partido e na eleição. Coisas que você poderia fazer. Tem que ter um assessor, né? No caso, o jogo vai ser só assessor, mas é o cara que vai te falar, ó, você tem que fazer tal coisa aqui pra... É o personagem que vai sempre falar com você, seu assessor. Então, ele fala, sua popularidade não está tão alta depois dessa sua ação. Fica com uma cara de SimCity, com Civilization, com... Vai ter um quesinho de Mass Effect ali também. Não, acho que pode abortar Civilization e SimCity meio nesse espaço mesmo. Nesse espaço, ok, beleza. Mas é nesse ritmo aí, nesse caminho aí. Belíssimo jogo. Eu jogaria. Digimon The Festa. É, eu jogaria. Pago $60 dele. Depende. O que foi? Paga preço cheio nele, 60 pau? Isso vai ser pra Steam ou pra celular? Boa pergunta. Eu acho que. Eu não jogo, não. Se for pra Steam, eu jogo. É, eu acho que tem que ser pro Steam. Cara, tem que ter elementos de roguelike. Tipo, já parou pra pensar isso? Se isso fosse pra celular e fosse realmente massivo, todo o parlamento fosse eleito por pessoas reais que fizeram as mecânicas. Caralho, massivo na lata, moleque. Seja genial. Seja genial. MMOzão. Vira aquele gato chamando, né? Mas aí ia ser uma merda, porque aí eventualmente ia virar tipo vida real, sacou? Sim, sim, ia virar vida real. Tão merda quanto a vida, não ia ter graça. Você tem que não saber quem é a outra pessoa. Não, na, real, pode ter... na real, você pode fazer isso sem um código de programação, só você falar, galera, como todo mundo é por. Pode ser? É, eu acho que não precisa ser massivo, mas eu acho que dá pra ter multiplayer, tipo Civilization, assim, vou jogar 5 pessoas. Dá pra ser massivo, tipo Clash of Clans, pô. O Clash of Clans tem um clã, que é tipo partido, você entra com um partido. E aí tem que não, fazer as coisas aqui do partido. Aí tira muito desse negócio do. Do Ace Attorney, tira um monte de mecânica. Aí é outro jogo, é outro jogo. Aí é outro jogo. Aí é a versão, é a versão móvel desse. O mobile. Mobile tem uma mecânica completamente diferente. Isso, é a versão móvel do grande sucesso Fulano de Tal. Que é o nome do jogo que a gente começou aí. Pode ser Brasília. A gente vai espunhetar o jogo pra poder colocar ele mobile. É. Eu não gosto de Brasília, porque você pode ser prefeito de São Paulo, não pode? É verdade, pode ser o Dória. É difícil colocar o nome, né? Claro. Pode ser Ordem e Progresso. Não, Ordem e Progresso. Valeu, corrupção interna. Ordem e Progresso. São Ordem e Processo, vamos foder logo. Ordem tudo. E Processo. É, Ordem e Progresso é muito governista, né? Não, cara, eu gostei de Ordem e Progresso. Não, é que Ordem e Progresso é um lema muito conservador, na verdade. Mas é um bom nome pra um jogo. Mas é um lema muito conservador. Ele carrega em si uma ironia, um certo. Carrega isso, uma ironia. Composto, Prado sabe? Retumbante. Prado Retumbante. É, tem um quê de novela da Globo? Tem uma, inclusive, né? Tem mesmo, minissérie. Né? Tem minissérie. E é uma boa minissérie. É a parada do Montanheiro. Ninja Inimigo, bota no seu bingo do BFS. Ninja Inimigo falou no meio da Globo. Pode passar aí pra mim. Bota feijão. Podia ser Pátria Amada. Pátria Amada. Também. Pátria também, Amada. E novela da Globo já também com isso, não tem não? Pátria Amada? Tem mó deve cara de italiano ainda. Cara, eu boto Prado Retumbante. Prado Retumbante, Pátria Amada, Ordem e Progresso. Um desses é o nome, todos os outros podem ser subtítulos das expansões. Tem. Eu tô. Prado Retumbante. Pô, fala que já tem coisa da Globo, né, cara? A Globo poderia processar a gente. Acho que é simples. Não, pode não. Não, Brado Retumbante, ele não pode processar. Não, mas olha só, o uso. Não, o uso de uma parada específica, eu acho que o cara pode tentar falar assim, ah, eu já tô usando. Não, ah, é do hino, é, mas o uso. Não, mas no caso dela é o Brado Retumbante. É o Brado. A Apple meio que conseguiu. Não, eu acho que se a gente fizesse uma série de televisão chamada Brado Retumbante, podia dar merda. É, exatamente. Acho que um jogo não tem. Então, quer dizer, talvez fonte de mídia, saco essa. Brado Retumbante eu gostei. Então vamos trabalhar com Brado Retumbante, que é o terceiro jogo da Battlefield Soco Corporation Games do Brasil. Você vai na consideração que, tipo, que isso nunca vai acontecer, então foda-se. Não, olha não, só. Cara, um dia vai. Um dia futuro, alguém vai ouvir esses nossos podcasts e vai fazer essa porra. Um dia a gente vai fazer o Garis vs Zumbis, vai fazer o Physic Engine e vai fazer o Brado Retumbante. Physic Engine já rolou. É, o Physic Engine já tinha rolado antes, inclusive, né? Mas era um jogo de luta, era super interessante. Tinha rolado antes? Já era antes, já existia antes. Não, eu achava. Não foi depois, não? Não, não. Saiu, lançou o jogo depois, mas eles já anunciavam na revista, já era sabido que ia ter aquilo. É porque não era tão bem divulgado, mas já era anterior. Mas o nosso era um beat'em up, né? Então. O nosso era um beat'em up? Talvez, o nosso era um beat'em up, isso mesmo. Era um beat'em up com mecânicas XYZ. Mas, ó, mecânica de Power Rangers. Conceito de Sentai também, tá? A Saban pode querer vir bater aqui, mas a gente tem costas quentes com a Toei. Daigo conhece todo mundo lá. Então beleza, então temos aqui. Temos Brado Retumbante. E a gente pode ter as primeiras expansões, né? A gente pode ter as expansões Ordem e Progresso, a expansão. Eu acho que tem um DLC pra você ficar caçando as pessoas e tentar aprender. Tá, é pra você. É um DLC, então, tipo. Sérgio Moro Adventures. Far Cry Blue Dragon, né? Que é uma outra parada. Mas isso é outro jogo totalmente diferente. Eu acho que é um outro jogo. Você acha? Não, você vai fazer isso dentro do universo que você criou. Sim, então, dentro do universo que você criou, mas você vai fazer um outro jogo. Pode ser um universo compartilhado, mas é um outro jogo bem diferente e tal. Você levanta a prova, tortura pessoas. Mecânicas. Esse vai ser pessoas. Faz condução coercitiva, faz essas paradas todas. Você escolhe pra que você vaza informação pra mídia e tal. Esse é, pô, esse é um jogo irado também, jogo irado. Aquela empresa do Heavy Rain aí podia fazer uma parada dessa também. Telltale. Eu ainda tô pensando em como você pode começar a sua carreira. As coisas da sua história. Você pode ser ex-Big Brother. Você pode ser, você pode ser dono. Você pode ser o maior vaqueiro da região centro-oeste. Dono de uma grande empresa do ramo farmacológico. Eu acho que a coisa de você começar já sendo eleito ou começar para se eleger é uma coisa que a gente pode deixar em aberto para pensar em tempos de desenvolvimento, se fosse o caso. Mas tem que ter a mecânica da eleição e as coisas que você fez, as alianças que você construiu, as promessas de campanha que você cumpriu ou não. Isso te dá um prognóstico para reeleição ou para eleição, para você tentar se candidatar em outro cargo, etc. Você tem que escolher. Dá pra ser um jogo de Facebook, cara. Dava. Aí o Daigo fica louco. Dá pra você escolher, inclusive. Nossa, cara. É, inclusive assim, se você tem muitos amigos no Facebook e eles te mandam. Ah, em vez de mandar sementinha. Eles te mandam lá o voto. Então, peça voto pros seus amigos. Manda santinho. Dá pra ser um jogo de Facebook. Manda santinho. É, eu estou satisfeito. Acho que criamos um belíssimo jogo. Posso ir embora, então? Cara, não sei, você pode ir embora a hora que você quiser. Meu favorito dos nossos três ainda é o Gari vs Zumbis, mas esse agora é o meu segundo favorito, no mínimo. Cara, eu acho fraco o Gari. Eu não consigo escolher um dos filhos. Ah, cara, você só tem um, é mais fácil. Mas mas o Gari vs Zumbis, cara, ele foi o primeiro, né, cara? Primogênito. Quando você tiver o segundo Ninja Inimigo, você vai ver como é que é, tá? Você vai ver que nunca mais é a mesma coisa. Cara, eu acho que o problema do Gari contra Zumbis é que na época ainda era tolerável fazer alguma coisa com zumbi. Hoje em dia, ninguém tem mais saco de zumbi. Não, mas ele é um jogo da época dele, entendeu? Ele é um jogo daquela época, ele é um jogo de 2012. Não vou ficar julgando, tá? Mas eu gostei muito desse. É um bom jogo que envelheceu mal. É um bom jogo. Ah, a gente fez o Carnaval Mussô também. Sim. O Carnaval... teve o Carnaval Mussô. Carnaval... Meu Deus. Caraca, esse foi o pior de todos então, porque eu não lembro. Ah, ele foi no Carnaval, ele foi escondido num Carnaval. Eu ainda quero fazer um que eu já vou cantar aqui a pedra. Duque de Caxias Mussô. Sim. Com vários DLC. Chega de Mussô. Esse tem que chamar a Paraguaia pra gravar. Cara, já tem Mussô demais. Nunca existe Mussô demais, cara. Nunca. Eles são todos absolutamente iguais. Outras frases clássicas que foram proferidas durante o voto de impeachment. Isso marcou a sua vida, né, cara, na política, né? Ah, você gosta muito desse episódio, né? Cara, pela paz de Jerusalém é inesquecível, vou falar isso pros meus filhos. Ah, cara. Teve um deputado carioca que mandou pelos moradores de rua que moram na rua. Os moradores de rua que moram na rua. Porque... Como é que é o nome do torturador lá, do Bolsonaro? É, General Brilhante Ustra. O nome Ustra. Da memória de Brilhante Ustra, o terror de Dilma. O terror de Dilma, cara, que gênio. Puta que cara, pelo fim da vagabundização. É uma moderada, falta de noção muito genial. Eu, junto com meus filhos e minha esposa. Você não pode fazer discurso do mal, mas você pode fazer. Aqui, não, mas isso não é discurso do mal. Deputado, faz, atenção, da casa. Deputado delegado Éder Mauro, PSD do Pará. Eu, junto com meus filhos e minha esposa, que formamos a família do Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir com propostas de que crianças troquem de sexo e aprendam sexo na escola, com 6 anos de idade, meu voto é sim. Caralho. E esse é deputado, né? Hermes Parcianello, PMDB do Paraná. Senhor presidente, sinto o cheiro das mesmas aves de rapina de 54 que levaram Getúlio ao suíço. Aves de rapina. Takayama, PSC do Paraná, contra a ladroeira, contra a imposição e a esquerda desse partido que quer transformar o Brasil numa ditadura de esquerda. Aqui, ó, esse é o melhor. Mandetta, democratas do Mato Grosso do Sul. Por causa de Campo Grande, a morena mais linda do Brasil, o voto é sim. Eita! Teve um cara que levou o filho dele e falou: quem vai falar é o meu filho. Aí eu lembro do Eduardo Cunha e falou assim: não, cara, não, seu filho não deputado, pode falar. Não, fala teu voto, deputado. O Eduardo Cunha. Não, meu filho vai falar. Saco, aí o filho olhando com uma cara de bunda assim: cara, é pra eu falar, não é? Aí o Eduardo Cunha: não, cara, pelo amor de Deus, tira o seu filho daqui, só fala o seu voto. O Eduardo Cunha, ele é assim, o mestre de RPG das regras supremo, cara. Numa realidade alternativa, o Eduardo Cunha é só um mestre de RPG que é muito filho da puta com as regras. Não. Essa regra aí da página 176 do livro Jogador de AD&D tá falando que não pode. Então fique quieto. Tá? Ao Roberto Fraga, DEM do DF. Presença... E fala, tem paciência, fala. Não, deputado, não, não pode. De acordo com a página 324 do livro, da expansão do livro de jogador. 342 votos se eu tivesse, 342 votos eu daria. E o pela página de Jerusalém foi o Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal. Esse foi um mito, cara. Eduardo Cunha, você é um gangster. E lá, uma frase de efeito da política brasileira pro nosso jogo. Eduardo Cunha, você é um gangster. Perfeito. Tem uma que eu nunca me esqueço, cara. Quando a gente era moleque e o Daigo era pré-adolescente. O Fernando Collor, quer dizer, o bode tava engatinhando. Mas o Fernando Collor falou assim: peço ao povo brasileiro, dois pontos, não me deixem só. Sim. Aquilo foi maravilhoso. É, o saiu do jeito. O planeta fudeu isso aí em cima. É, não me deixem só, eu preciso de vocês. Ai, cara. Sim, que maravilhoso, demais, cara. Que fantástico. Vixe, você é um mentiroso, vixe. E caluniador. Caluniador e mentiroso. Caraca, isso é bom. Enviem seu dinheiro pra gente fazer o jogo pra eu. Gosto de jogos da abaixofrentesoco.com. E entre no nosso grupo do Facebook, Facebook.com. Como é que eu faço pra enviar dinheiro pra um site? É, manda a carta. Sela com a língua assim. Não, essa é uma excelente pergunta, senhor da eternidade. Você deve procurar pelo nosso Patreon secreto do Baixo Frente Soco. Lá você pode doar quantos dinheiros você quiser. Assim, dinheiros! E a gente vai receber. Tem que ser em dólar, né? Tem que falar isso. Mas é dinheiro. Até solucei, de tanta emoção. Nós temos o grupo de Facebook, em facebook.com/groups/baixofrentesoco. Ele tem que ser a sua página inicial da internet, tá? Isso nós é temos o YouTube. O Facebook se resume aquilo, só YouTube, é, né? É, nós temos o YouTube, o Twitter, o Twitch e uma fanpage de Facebook, tudo /baixofrentesoco. facebook.com/baixofrentesoco, Twitter, twitch.tv, YouTube. E nós temos. Vale a pena a gente falar agora durante esse anúncio que nós estamos começando a temporada 2017 de streams Baixo Frente Soco. Já começou. Pela paz de Jerusalém. Os streams tá igual político, tá falando, tá cortando um amigo toda hora. Já tá bem no espírito do jogo. Pela paz de Jerusalém. Eu voto. Seu voto. Então, a nossa. Deixa eu ver se, inclusive, tá acontecendo streaming nesse exato momento. Não que isso mude a minha vida, porque, enfim, você só vai ouvir isso daqui a 2 semanas. Mas, pode ser que o loop esteja lá. Não, ano que vem, eu recebi. E-mail, você recebe e-mail? Mas você tá vendo seu e-mail, deputado? Tô. Beleza. Opa, será que tá? Fique de olho aí no twitch.tv/baixofrentesoco. Dê uma olhada aí nas outras mídias que a gente sempre avisa. Tipicamente, segundas-feiras tá rolando um Final Fantasyzinho de raiz. De vez em quando tá rolando também um Suicoden de raiz. A gente tá postando. Sabe o que eu decidi? O que você decidiu? Vai, fala pra mim. Enquanto eu não terminei de montar o meu quartinho pra conseguir fazer streaming no PlayStation, enquanto eu não termino, e aí eu não vou poder fazer a promessa vazia do Sonic 2006, okay. Eu tava pensando em fazer streaming dos Sonics de Master System. Pode fazer, que eu tanto pode. Falo. Show. É, por que não? Eu ainda acho que você não devia jogar o Sonic. Cara, mas você tem que dar dicas. Dicas? Ah, sim, ok. Não, por exemplo, ontem eu fiz o streaming do Final Fantasy VII usando o walkthrough da Gamer's Book. Nossa, e lendo ele, lendo descrições maravilhosas. Maravilhosa. Longe de você. Sabia que o Ruby. Sabia que a Ruby. Eu tenho longe de você também. Sabia que a Ruby Weapon, ela é o arauto do alto dano? É o emissário. O suprassumo do alto dano? É o emissário da Dona Morte? Office boy da Dona Morte? Agora, olha só. Eu vou precisar de ajuda da galera pra poder achar as esmeraldas do caos, porque elas ficam escondidas. Ok. Ah, vamos fazer escondidas. Isso aí. Escolha um dia da semana, a gente vai fazendo isso aí, tá? Então já temos aí. Já voltamos a 2013, então. Eu, Loop Infinito, Nijimigo, fazendo uns streams aí de vez em quando, tá? Próximos passos pra gente voltar àquela realidade de 2013 do BFS. É, voltar a ter ouvinte e lapso magro. Isso. E lapso fica magro. Aí a gente podia fazer uma série no Baixo Frente Soco que é Ilapse e Ninja Inimigo voltam ao shape. Nossa, tá senhora, doido. Com certeza as pessoas vão querer assistir isso, só que não. Com certeza. A galera assistiu o Zeca Camargo, porra. O Arthur Mariano e o Carlão Barreto. Cara, Minhas axilas estão transpirando excessivamente. Em março, eu vou comprar um PC novo e eu posso streamar também. Isso. Não, não precisa de um PC novo pra streamar o passaporte pro perigo. Precisa não, sim. Mas olha só, tudo bem. O Castro vai fazer o passaporte pro perigo. Quando o Castro comprar um PC novo, a gente vai fazer um Ilapso e Castro Aventuras no Street Fighter V. Toda semana. Eita! Toda semana. E vai ter o placar rolando. Foda. Gostou? aí, placar do ano. Tipo, assim, você vai começar me humilhando e depois eu vou. Eu sugiro vocês dois pegarem um jogo de luta aleatório do zero que nenhum dos dois saibam jogar e vão aprendendo no stream. Isso é shopping. Se é esse jogo japonês genérico. Não, bora Street Fighter 5 mesmo. Eu começo underdog pra caralho e a galera vai querer torcer pra mim. Isso, vai torcer pra vocês também. A galera vai torcer pra sua eternidade. Todo mundo vai te odiar e me amar. E mesmo que eu ganhe no final, vai ser tipo Rock 1. Você perdeu, mas o povo te ama. Eu perdi, mas eu. Exatamente. E aí no final do ano eu vou gritar: não, vai ter revanche! Não vai ter revanche! E ano que vem a gente faz do mesmo jeito, assim, entendeu? Pode ser que você ganhe. Quem sabe? Não vai ter revanche, cara! Não vai ter revanche! Eu acho que no último streaming do ano tem que rolar a saideira que quem ganhou, ganhou todas. Pode ser. Ah, sim. Quem ganha a última ganha todas. Quem ganha a última ganha todas, exatamente. É a Taça Rio e a Taça Guanabara, sabe qual é? Essa parada aí. Caralho. Mas, abraço, até semana que vem. É. O grupo do Discord. No Facebook. Todos os links estão nessa postagem. E isto dito, aí eu concordo. Abraços e até semana que vem. Entrem no Discord, lá vocês batem papo com a gente direto, joga com a gente, faz tudo com a gente. Que não é tão fácil fazer um grupo Facebook. Então, nem lá é. E tem o grupo do Telegram também. As estrelinhas não usam. Só eu que o JRC fica triste com isso. Manda uma mensagem. O Daigo vai entrar também. O Daigo falou que vai entrar. Então, eu acho que é isso. Então é isso, eu preciso jantar que eu tô com fome. Vai tomando cu todo mundo. O que você vai jantar? Vai tomar salada, eu acho. Fala você, fala assim, você. Sua mãe. Beijo. Que isso. Adeus.